Estamos no ar! Olá meninas, Liliana e Daniela, olá ouvintes, de novo Praça Pública! Ok. Assim já creio que já está melhor, certo? Ah, ok, agora sim, tá bom. Olá! Olá, caros ouvintes. Olá, Liliana. Olá, Carlos. E é assim, eu cá não sei tu, mas eu cá estou sentada, não estou no ar. Mas pronto, Olá, Lidiana. peço ao Carlos para ele descer. Mas não. Eu estou no ar, eu quero já dizer. Olá, ouvintes, olá, Daniela, olá, Carlos, boa noite. E eu quero dizer que estou no ar. Eu estou sempre a voar, sempre nas alturas, nas Pois, nuvens. sempre com a cabeça no ar. Cabeça e corpo. Nossa, cabeça. Vai tudo no ar. É tudo para o ar! Mas sim, boa noite a todos. Não tínhamos o Praça Pública já desde o ano passado. Opa. E neste A sorte é que caso, o já ano mesmo já por foi. tempo. Pois é, a sorte é que o ano já começou há, portanto, 21 dias. E essa piada agora já pode ser feita. É porque imagina que isso tinha sido no dia seguinte, no dia 2. Quer dizer. A piada podia ser a mesma feita, porque realmente teria sido o ano passado, era essa. Então. Está bem, mas. Ai meu Deus, esta é a minha voz hoje, está um espetáculo. Peço desculpa já, desde já ouvintes, se não for muito fácil compreendermos. Sim, quero dizer que a semana passada estava eu assim, estava eu rouca e afónica e tudo e mais alguma coisa, e a Daniela achou por bem, que pronto, não me queria deixar sozinha. Mas entretanto veio atrasada, porque entretanto eu curei-me e ela, olha, Liliana, agora já estou aqui para fazer Opa, companhia. é Pronto. assim, tens de ver que demorou um bocadinho de tempo a chegar cá. Pois, Veio de não barco. apanhou o avião, foi de Veio de barco, barco. pois, demorou uma semana, pronto. Então demorou um bocadinho mais tempo a chegar cá, daí até aqui. Pronto, foi. É A assim. Daniela tinha-me dito: não, espera lá, calma, não vais ficar sozinha. Eu vou também ficar rouca e ficamos as duas roucas juntas, de mãos dadas, BFFs. Mas, entretanto, pronto, agora estou eu com a voz a 100% e está a Daniela com a voz a 10%. Pronto, mas é assim, Pois, o que vale é e eu estou a a intenção. 100. Estás a 100? Pois. Está sem? Sem o quê? Não, estou a 100, com a minha voz a 100%. Não, Carlos, tu estás mute, agora estás mute. É, tá. Não, Ai, não estou então. mute. Ah, estão-me a mandar calar, já percebi. Está bem, está bem. Então falem lá, pronto, falem lá, pronto, falem. Bendito sejas vós entre as mulheres, ou não. Eu sou bendito entre as mulheres. Bom, não entre todas, mas. Maior parte. Vá, pelo menos por uma delas, sim. Vá, tem dias. Tipo, uma vez por ano, em anos bissextos, quando isso acontece no princípio de cada milénio. Ok, não. Adiante. Ai, pois é, ouvintes, têm sido aí os frios polares. É aí os frios polares e aqui os frios frequentes. Pois, Frios tá aí. frequentes. Pois, Sim. aí está o pessoal a reclamar que está a 0 graus e aqui tive Ai. eu no outro dia com 10 negativos a bater dentro. Pois, exato. Nós aqui temos os frios polares, na Inglaterra há os frios sempre. É, É os pronto. frequentes. É. Pois, não, mas entretanto tem estado mesmo muito frio aí e tem estado muito frio aqui também. Aliás, até mesmo para o costume de inverno, tem estado mais frio do que o costume. Realmente, eu nunca, aliás, não me lembro de tempo nenhum que tivesse tido 10 graus negativos. Já nevou, já tivemos a nossa primeira neve. Agora é ver se vem mais. Realmente, foi, eu gosto muito de neve, mas realmente para ir para o trabalho é complicado. Eu epá, não sabia que estava a nevar, vesti-me normalmente. Para o frio, né? Mas normalmente não calcei as botas de neve, andei a fazer ski até ao trabalho. Atenção, porque não sabia que estava a nevar, porque realmente ir à janela e ver neve é difícil. Não, mas eu levanto-me às 5, 6 da manhã. Vou tomar um duche, visto-me. Caraças, tomar um duche às 5 da manhã. Pois, visto-me. Epá, como qualquer coisa, eu nunca olho para a janela, que eu já sei, para já é assim, quando olho já sei, a menos que esteja no VAR, que neste caso foi azar, a menos que esteja no VAR, já sei que está frio. Ah, pois, ou está frio ou está muito frio, portanto é assim, ou chove, ou chove um bocadinho, ou chove muito, mas normalmente há sempre qualquer coisa a acontecer. Portanto, ligar aos avisos meteorológicos e aos canais de meteorologia também não vale a pena. Já estão a dizer que ia nevar desde novembro, só agora é que não vou. E pronto, portanto, eu sei, eu normalmente nem olho para a janela, eu sigo e vai a Maria que o exército está cansado. Mas entretanto, depois cheguei à rua e eu, ei! E estava mesmo a nevar mesmo mal. Aliás, bem, neste caso. Pois. E pronto, e depois eu olhei para as minhas botas e assim, epá, já não tenho tempo de ir acima trocar de bota para a bota de neve. Ah, vamos assim, pronto. Realmente foi um erro, porque andei a fazer ski mesmo o dia inteiro. Ski ou sku? Sku não, porque realmente andava agarrada às coisas, não fiz sku, mas quase que ia fazendo sku uma ou duas vezes. Agora imagina-me a mim aí. Imagina só. Só imagina. Mas assim, a neve até nem é má, quando está a cair, o problema é depois quando para e começa a derreter, aí é que é o fim da picada. Uhum. Porque, todo o pessoal a escorregar, porque enquanto a neve está a cair ainda é meio, tipo, é mole, mas ao mesmo tempo é dura para tu andares, percebes? É tipo areia. Agora, quando começa a derreter, começa a ficar aquele painelzinho de gelo que é mesmo para escorregar. Ai, sim. Que é horrível, horrível. Exatamente. E pronto. Mas é bonito se ver. Gostei muito de ver. Eu gosto muito de neve. Porque a Inglaterra com neve, aliás, principalmente o norte da Inglaterra, onde eu estou com neve, é quando fica mais bonito. Porque aqui é tudo muito. Aqui em Newcastle parece que é tudo castelos. Aliás, até o próprio nome, Newcastle. Agricultura. Não. Agricultura. Não é a agricultura que eu quero dizer. É a arquitetura. A arquitetura é. Toda muitos prédios antigos que são obviamente sempre arranjados e não sei o quê, mas parece sempre que é tudo castelos, aliás a cidade sim, em si parece sim. Que é tudo castelos e com neve ainda fica mais bonito, parece que saí de um conto de fadas. Opa, que lindo, só falta sair daí um cavalo branco com um príncipe encantado. Ah, mas esse sai da neve ou como é que é? Isso é... Então é lá, o Dom Sebastião também não vai sair do nevoeiro. Pronto. O teu príncipe encantado pode sair da neve. É um santo também, é pá, esse aí com santos também não me dou lá muito bem. Não, não precisa de ser santo. Ó, Carlos, e tu vai-te sair uma santa pela neve também ou aí não neva? Olha, mas deixa-me que te diga, e desculpa, Carlos, já por te interromper ainda sem teres começado sequer a falar, mas deixa-me só dizer que nevou no Algarve. As temperaturas desceram tanto que nevou, claro que não foi assim, não é uma neve que caia no chão e que fique branco, é aquela neve que se desfaz antes de chegar ao chão, mas nevou em Tavira, ai, agora esqueci do nome da terra. Coração de pera! Em Armação das Maçãs, em Vila Real de Santo António, e não me lembro mais em que terra. Mas não vou, sim senhora, no Algarve. E agora podes falar, Carlos, responder à pergunta que a nossa querida Liliana te fez, sem gozares comigo, se puder ser. Epá, não me lembro qual é que era a resposta à pergunta. Olha que isso faz mal. Qual é que era a pergunta que eu não lembro? Ai, olha, mas eu, a Daniela, consigo perceber a ti. Olha, é isso quase... faz mal à garganta. E além disso, estás incompreensível. Coitadinha! Ei! Tu estás. Sabes o que é que aquilo me faz lembrar? Depois de uma noitada a beber muita cachaça. A Daniela, falas por experiência, né? Não, não. Não, que eu até não gosto de cachaça. Aliás, cachaça só anda caipirinha. Caipirinha é bom. Caipira, acho que ainda é melhor. Ai, pois é. Ai, adoro. Mas chica a língua não. E os dentes dos pretos, não percebo a situação, mas é muito bom. Caipirosca? Então, mas eles fazem caipirosca com vodka preta? Chama-se não, caipirosca ou é isso não é caipirosca? Capi black. É uma coisa assim. É aquela que é preta. Sim, a caipirosca. Sim, mas agora é com qual é que foi a vodka. pergunta que tu me fizeste? Se estás à espera que uma santa saia também da neve aí ou aí não neva? Aí, aqui, sabes quando é que neva? Neva. Quando não faz sol. Neva. Pois, exato. Pronto. pronto, está bem. Claro que a Daniela tinha que estragar as minhas piadas. Não é, que é muito previsível. Muito previsível. Coitadinha. Coitadinha nada. É, pá, eu não consigo fazer a voz de rouquidão. Eu só faço a voz de rouquidão quando estou rouca. Porque... pois também eu. Eu por acaso também não, não consigo fazer. Porque isto não é para me levar de rouca. Isto é... Mas sabes que eu tinha uma personagem. Eu tinha uma personagem quando era mais novo. Que era um motorista de camioneta. E que eu conhecia-o como o Senhor Rouquinho. Mas é claro que a personagem era inventada por mim. Era eu a brincar comigo próprio. Eram os meus amigos imaginários. E era o Senhor Rouquinho. Personagem da qual já não me lembrava. Puxa lá. Há pá aí 21, 22 anos. Lembra-me agora por causa da Daniela. Mas... podia ter sido pior. Sim, podia. Podia-me ter lembrado de outra pessoa. Por um lado, a Daniela. O Sr. Roquinho até era simpático. Pronto. É. A sério, era simpático, era. Tá bem, pronto. Não sei, eu tenho dúvidas que ele era feito por ti, portanto. É? Era simpático, era. Se fosse... sim, eu sei que foi um bocado estranho lembrar de uma pessoa simpática e depois associar isso à Daniela. Mas sim, foi verdade, aconteceu. Não foi por ser simpático, não. Ele está a tentar ter piada, percebem? Mas não está a ter sucesso. Eu sei que hoje tenho tanta piada como tu, voz. Mas ainda assim, dá para dar um sorrisinho. Não, eu estou melhor. Eu estou melhor. Minha voz está melhor que a tua piada. Não achas, mas Juliana? Mas por quanto tempo? Ah, claro que ele não concordo. Concordo sempre com tudo. Claro. Ela concorda sempre com tudo o que eu disser. Mesmo que não. Mesmo que no não. Dia em que vocês, no dia em que eu assista a vocês concordarem uma com a outra, eu faço aqui uma promessa. Concordar? Então isso é todos os dias. Pois. Desculpa, no dia em que vocês discordarem uma da outra... mas discordar a sério, não é aquele discordar para ser... para fazer com que eu cumprir o desafio. Faço a minha promessa, que é preocupar-me a sério com um gato durante um dia inteiro. Se eu preciso fazer miminhos, cuidá-lo, tipo, sei lá, pôr-lhe comer, uma coisa qualquer. É lá, desculpa lá, mas o que é que tu tens contra gatos? Eu não estou a perceber. Se calhar vamos ter aqui um problema. Olha... aqui está um bom motivo para ter algo contra gatos. Tu teres algo a favor. Não, eu e a Liliana, nós temos muito a favor de gatos. Não é verdade? Tem um diabo lá em Portugal, realmente. Ela tem uma gatinha. Um diabo. Não, gosto muito da minha gatinha, ela é muito querida, mas realmente é um diabrete quando quer. Vai lá, vai. Em Portugal, nos primeiros dias, cada vez que eu vou a Portugal, nos primeiros dias, aquela gata não gosta nada de mim. Está sempre a reclamar. E depois, ela parece um cão. Porque ela, quando faz miau, não é miau. Mau. Caraças, uma lixa. Ou mias, ou ladras. Agora, os dois não vai dar. Pronto. E depois, só quando eu me estou quase a vir embora, é que ela vem para o meu colo e quer miminhos. Mas até lá, está-me sempre a mandar patadas. Pronto. É porque, do género, tu vais-te embora... e deixas-a lá sozinha, percebe? Depois voltas, não pode ser assim. Os gatos gostam de amor. Sempre. Ela é má. Ela é mazinha às vezes. Às vezes também dá com pena para ela. Eu não gosto de gatos. Não tenho nada propriamente contra. São animais, devemos respeitá-los. E eu tenho o mesmo respeito pelos gatos que tenho por cães, ou por plantas, ou por pinguins, ou seja, por todos os animais. Inclusive por pessoas. Há um princípio básico que é pá, podes não gostar, mas não faças mal, para apenas hipóteses despreza, e é um bocado isso que eu faço, excepto, claro, se vir um gato, saber de um gato em perigo, e se tiver hipótese de o salvar sem ficar em perigo, vamos lá, Mas eu não digo que vocês discordarem realmente. Epá, eu vou. Sei lá, vou mesmo cuidar de um gato, sei lá, tipo. Por um dia, atenção, não vou meter. Mas por um dia. Oh, Dia bicho, isso inteiro, para 24 haver, horas. haver aqui uma história por trás disto, caso não se tenha percebido, porque realmente na Praça Nova, na Praça Nova, ai, Praça Nova. caraças, no Praça Pública, desculpa, isto aqui não vai dar, no Praça Pública realmente não dá para notar muito, mas eu e a Daniela somos pessoas bastante parecidas, sempre fomos, somos amigas de infância, temos ideais muito parecidos, princípios muito parecidos, é raro E fins discordarmos. também. Pois. Princípios e fins e meios também. Pronto, enfim, entretanto, e até, pronto, até mesmo de parecência, somos até bastante parecidas. Até não, pronto, não somos iguais, mas somos até bastante parecidas, de altura e de estatura e não sei Sim. o quê. E entretanto, quer dizer, sempre Tu és mais aconteceu. magrinha, Lidiana. Não, estamos mais ou menos. Quer dizer, estamos é mais ou menos Sim, mais igual. ou menos. Sim. É mais ou menos Não igual. há propriamente. Eu não estou propriamente a chamar a Daniela de baleia. Não, não estou a dizer isso. É elegante. A Daniela é elegante, mas estás um bocadinho. Digamos que ela é elegante, elegante. Tu és elegante, magra. Ou seja, um bocadinho menos. Pronto. Bem, aos ouvintes que virem o meu porta-bagagens não vão pensar isso, não. Eu de magra não tenho muito, que eu tenho aqui perna para dar presunto. Mas, Verdade. Perna e não Mas só. a Um ideia que eu pouco mais tenho. em Também, cima. Eu queria manter eu só pela também. perna, só para. Eu também. Eu só me estava a focar basicamente em barriga. Não, eu não olho para as pernas de ninguém. Mas eu também não Não, tenho mas. barriga, tá bem? Olha lá. Não, somos as Olá. duas mais ou menos iguais, que a Daniela perdeu bastante peso, portanto estamos as duas de Eu estatura, estamos as perdi duas. e não sei onde ele está. Mas Portanto. há mais ou menos X tempo atrás. Ela era mais fortezinha do que tu. Não era muito, mas era um bocadinho mais. Capaz, não sei. Sim, ligeiramente. Estivemos mais ou menos sempre a mesma estatura. Sim, Sim, sempre foi mais ou menos. Claro que nunca é o mesmo peso, nunca é igual, claro. mas Sim, sempre mas. tivemos a mesma estatura. Mas, Embora vocês entretanto, o que façam um acontece? esforço por isso, mas sim, diz. Mesmo na escola, as pessoas trocavam-nos os nomes, os nossos nomes não são parecidos de maneira nenhuma. É Daniela e Liliana, não são parecidos, nem não soam parecidos, não têm as mesmas. Aliás, têm algumas letras são repetidas, mas não há parecência no nome. Como é Sandra ou Diana e Daniela, às vezes poderia, por causa que começa por D, tem, não sei. Mas, entretanto, os nossos nomes sempre foram trocados. Aliás, era raro alguém nos chamar pelo nosso nome. Era a Daniela, chamavam-lhe Liliana e a mim chamavam Daniela. Era raro. E se tivéssemos de costas, então? Oh, se estivéssemos de costas, não vale a pena. Isso aí, sim. Isso aí vinha, era sempre uma carga de trabalho. E, entretanto, e sempre crescemos e agora somos adultas, claro, e sempre tivemos o mesmo tipo de opiniões. É raro discordarmos. E olha, eu por acaso não me lembro de alguma vez que tenhamos tido alguma discussão. Ou que tenhamos tido alguma discordância a sério. Por acaso não consigo lembrar, Daniela, não sei se tu te consegues lembrar, mas eu não consigo lembrar de. Acho que não. Acho que isso Acho nunca que nunca aconteceu. aconteceu. Claro que temos, cada uma tem a sua opinião em certas coisas, mas não há aquela coisa que a gente. Epá, não! Completamente contrário de mim, nada disso, não. Sim, não, não. Eu acho que a única discordância que vocês tiveram foi a célebre Liliana. Para, Daniela! Vais por aí abaixo, sim, senhora! Liliana, para! Daniela, não, não, vais por aí, não quero saber! Opa, não, vocês, olha, isso é traumático para a minha pessoa. Vocês são horríveis. Então, a Liliana feita super mulher, a Daniela, eu salvo-te. E a Daniela diz: Liliana, eu mato-te. Sim, também, também. Pronto, os ouvintes já sabem destas histórias que a gente já passou, Exato. já disse Claro, esta por isso é história. que E já sabem, eu os peguei ouvintes. nelas. Os ouvintes já sabem que vocês deturpam, não sei dizer, como sempre, tudo aquilo das minhas boas ações na vida. Realmente tinha as boas intenções, mas as boas intenções estão em ferro de cheio. Pois, pronto, tá explicado. Não, Não, mas é verdade, não. Mas concordo com o Carlos, eu por acaso tenho que concordar com o Carlos que realmente é difícil eu e a Daniela discordar. Seja do que for, é assim, qualquer assunto que seja, até de comida, nós gostamos as duas mais Ah, quase que até de comida. comida, siga que a gente vai. Ah, Ai, comida, a gente vai. É, comida é comemos tudo. Não, não, é, por acaso, é verdade. Olha, eu já disse isto à Daniela da outra vez. O que é que eu disse? Ai, olha, Daniela, não me lembro o que é que aconteceu, que eu até te disse. Eu e a Daniela falamos pelo WhatsApp, vocês conhecem a aplicação. E às vezes falamos por áudio, porque é mais fácil do que falar, do que mandar mensagem. E eu estava a ouvir um áudio da Daniela, que era tinha 7 minutos, uma coisa assim. E eu estava a ouvir até aos 4 minutos e ouvi a Daniela a dizer: não sei o que, não sei o que mais, cada vez que está frio, eu lembro-me de ti. E eu, quando ela disse isso, disse: olha, espera aí, vou-lhe mandar a foto, vou-lhe mandar a foto que eu tirei da neve, que eu tirei uma foto, estava a nevar e eu tirei uma foto. E eu mandei-lhe essa foto e continuei a ouvir o áudio. O que é que eu me dei conta? Que ela, no fim do áudio, pergunta: então aí, já neva? Isto só ouvi depois de ter mandado a foto. Atenção, nunca me passou. Eu não tinha visto a foto. Exatamente. Ah, pá, olha, epá, pronto. Eu disse até à Daniela: olha, se fôssemos irmãs, não éramos tão parecidas. Que é mesmo essa situação. Que, e acontece bastantes vezes que ela está-me a perguntar alguma coisa, já eu estou a responder antes que ela me queria perguntar, e acontece bastantes vezes, por acaso. É, por acaso, é verdade. É, pá, estamos ligadas. Ligadas, assim, de sincronia, de telepatia, assim, coisa. E já aconteceu muitas vezes, eu, por exemplo, mas a mim já me aconteceu muitas vezes. Quando estás a aprender a falar à norte comigo? Que engraçado. Estou a falar, eu falo tudo. Falo 5 línguas e ainda falo... E 3 idiomas. Falo 5 línguas e 3 idiomas. Exatamente. Eu já me tenho acontecido, por exemplo, eu ir ao WhatsApp, lembrar-me de qualquer coisa que preciso de lhe dizer, ir ao WhatsApp, enviar mensagem, e ela estar a escrever, ou estar a mandar um áudio, eu, porque se vê, não é? Diz lá, a escrever, ou a mandar áudio, ou assim, e se vê-se. Então, já aconteceu isso muitas vezes, de eu ir pegar um telefone para falar com ela, e ela estar a mandar qualquer coisa para mim. Que é estranho, espetacular. É estranho. Mas bem, mas as nossas famílias sempre disseram que nós somos gêmeos siameses, mas que nascemos de mães diferentes, com corpos diferentes. Eu acho que vocês podem muito bem ser as protagonistas do meu filme. Porque eu tinha em mente um filme, um livro, que é que fosse chamada A Mesma Diferente. E o que é A Mesma Diferente? Como eu sei que nunca vou poder fazer isto na vida... Olha, tu nunca sabes. Não vai ser possível. Eu deixo aqui o guião, não é o guião, mas a sinopse da coisa. Basicamente, mas também já vou deixar o fim para quem quiser aproveitar a ideia, se lixar, porque já as pessoas já sabem qual é que é o fim, não vão querer saber. O fim é mais ou menos isto. Agora vem com o princípio. Não. Basicamente é... A história tem a ver com uma menina de 8 anos que tem um acidente. E ela sobrevive. Mas por volta dos 15, 16, começa a conviver, a ver uma sombra. E essa sombra mexe-se. Ela vai ganhando forma. Ao passar dos dias, dos meses... Vai ganhando forma. E há uma altura em que ela conversa com essa sombra. E há uma altura... Elas dão-se realmente muito bem. E há uma altura em que ela... Começa a perceber... Ou elas começam a perceber... Porque essa sombra tem personalidade também. E ela começa a perceber... Chegam ao fim da história... E percebem... Que há uma parte dela que morreu... E a outra não. Ou seja, a alma dela dividiu-se em duas. E no fundo vocês fazem-me lembrar essa minha personagem. Uma alma que se dividiu em duas. Mais ou menos em partes iguais. Oh, Lilia, deixa-me só dizer-te que... Tu és a sombra. Não. Ai, és. Queres ver que eu sei que eu vou descobrir, vou conseguir uma coisa que acha... Discordem. Vamos lá, força. Ah, não, isso aí vais ter sempre. Quando é para comida, quem come primeiro? Quando é para o que é o resto? Ah, quando é essas coisas, nós somos sempre às tuas. Exato. Vai tu, não, vai tu. E então, eu acho que vocês são um bocadinho a mesma alma que, por algum motivo, por alguma situação, foi separada em duas, mais ou menos em partes iguais. E então, nesta vida, vocês... são como são antigamente uma. Pronto, mas agora são duas. Olha, se realmente a reencarnação existe, não duvido nada, porque realmente nunca vi ninguém tão parecido comigo do que é a Daniela. Isso é certo. Isso é. Não, a Não há. verdade é que eu nunca vi duas pessoas tão parecidas como vocês. E já conheci para mais 3 ou 4 mil pessoas em toda a minha vida, em 30 anos. E às vezes quando estamos juntas, é que estamos sempre a dizer a mesma coisa. Estás a ficar velho, Carlos. Já estás a ficar velha, vamos lá. Não, estou a brincar. Tadinho. Isto, 30 anos, isto não é velhice, isto é sapiência. Sabes o que é ser velho? Até É 30 anos. chegar a 2/3 da minha idade e não saber sequer metade. Como estás a partir do princípio que sabes muita coisa, não é? Pois, isso Não, realmente. eu. Pois, portanto, lamento imenso. Vocês são os elos mais fracos. Não, não. Adeuses. Adeus. Tem que ser para. Como é plural, tem que ser a duas, não é? Exato. Não, mas olha, até quando estamos juntas, e acontece bastante vezes, por isso é que nós estamos sempre a rir quando estamos juntas, dizemos bué coisas ao mesmo tempo. Por acaso é engraçoso. Estamos sempre a dizer a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas sim, mesmo até as nossas famílias dão-se bem, por isso mesmo que foi desde a primeira vez que nos vimos, que foi logo, pronto, anda cá, vamos brincar. Sim, Pronto. vamos brincar ali às bonecas. Sim. Sem as bonecas. Literalmente, porque não é? Realmente sim. Se a gente conheceu, tínhamos que idade. Vai, Na altura 11 não anos, havia talvez. smartphones, né? Não, E, ó, ok. e éramos bem felizes. Pois bem felizes mesmo. E podíamos brincar na rua até as nossas mães me estar na cabeça. Pronto. Era E até a não. minha mãe gritar: Daniel! E E era a se tu minha mãe gritares ligar: hoje? caralho! Tu gritares Ah, sim, hoje? Daniela, não posso dizer. É um Sim, não, espetáculo. Vá, não. força. Daniel! Ai, pá, Vocês vocês maluco, são não fica terríveis. giro. Mas é verdade, é uma coisa de hoje em dia que eu noto bastante. Eu tenho receio, pronto, o meu irmão pode ir a pé para a escola, porque a escola dele é bastante perto de casa, vai a pé para a escola e vem. E ele começou a fazer isto há pouco tempo, em que às vezes vai e vem sozinho, quando os meus pais não o vão buscar. Eu tenho receio que ele ande na rua. Claro, é pá, claro que não vou parar de andar na rua, é claro, ele tem que crescer e tem que aprender. Mas é assim, começo a notar que eu própria tenho receio de ver o meu irmão sozinho a certas alturas, mesmo de dia. Enquanto que eu sei, quando era pequenina, pronto, andava tipo na rua até às 8, até ser de noite, mesmo escuro, e nunca havia problemas nenhuns, e quem estava na rua ajudava, e quem estava na rua sentava-se connosco e às vezes brincava também, e conhecíamos putos na rua também, brincávamos todos juntos, e hoje em dia é tão perigoso. É, por acaso noto isso. Será que era perigoso também na altura e a gente nunca se apercebeu? É mais por isso. E eu lembro-me, por exemplo, havia Sei. algo muito clássico. E eu ainda sou um bocadinho antes de ti, portanto, quando eu tinha 6 anos, tu estavas a nascer, quase. Portanto, já estavas em fase de projeto, pelo menos. Sim. Já eras um projeto pessoal. Pronto. Mas isto para dizer que eu ouvi uma frase clássica que era: não apanhes boleia de estranhos. Não apanhe, porque as Ah, não, crianças sim, isso foi apanhavam. sempre. Sim, Isso foi mas sempre. hoje em dia a preocupação não é as boleias, porque por isso já as crianças já nascem ensinadas nesse aspecto, quase. Hoje em dia os perigos são muito maiores. É, olha, não aceites no pedidos de amizade no Facebook pessoas que não conheças. É, foi um bocadinho para aí que as coisas mudaram. E é um perigo porque há criançada de 7, 8 anos no Facebook, cada vez mais. Eu não E concordo de maneira nenhuma. Aliás, o meu irmão está no Facebook e eu estou sempre de olho nele. E ele, atenção, que vai fazer 13 anos. Mas mesmo assim, eu não concordo. Eu próprio disse aos meus pais, mas lá está, eles não sabem mexer em computadores. O puto vai, faz o que quer e bem entende. Mas eu próprio lhe disse: olha, estou-te a ver, estou com olhos em ti. E quando vou a Portugal, vou logo ao telemóvel dele para ver com quem é que ele anda a falar e o que é que ele anda a fazer. É pior que a minha mãe, she's up me. Ah, não, porque é assim, ele tem 13 anos, é assim, ele sabe, porque é um miúdo que foi ensinado a saber aliás, eu estou sempre a ver os amigos dele, para ver se está alguém que não é da escola, percebes? Algum Até amigo ao dia em que não que ele seja da descobriu idade como é que dele. há de ocultar essa informação. ele não pode ocultar a informação de amigos, ou oculta todos, ou não oculta nenhum. Exatamente. Mas se ele oculta todos, dá-se mal, porque eu acabo logo com o Facebook de repente. Aí isso não tenho as dúvidas. Mas ele sabe disso. Mas isso... Eu, por acaso, não concordo com o meu irmão ter Facebook vai fazer 13 anos. Não concordo. Mas lá está. Como eu não estou em Portugal, os meus pais não sabem mexer no computador. Mesmo que eu lhe tire o Facebook, não há nada que me garanta que ele não vá fazer outro que eu não venha a saber. Eu prefiro saber... Ainda seria pior. Sim. Exatamente. Sim, exatamente. Eu prefiro saber. Ele tem o Facebook. Eu estou nele no Facebook. Sei o que é que ele anda a fazer. E, Catarina, o meu putinho também só mete as fotos do Snapchat com as orelhas de cão... E são só os amigos dele a comentar e jogos do Facebook, aquela página dele é só jogos do Facebook, e realmente eu estou sempre de volta para ver quais são os amigos que estão no Facebook, quais são os amigos que ele tem, se está alguém ali que não é suposto estar, do género, se não é da idade dele, e essa coisa toda. Realmente é um medo, a mim dá-me mesmo cabo da cabeça essa situação, mas o meu irmão sabe, e lá está, ele como é o príncipe da família... Os meus pais vão buscá-lo à escola, é raro ele vir sozinho para casa, ele nunca fica mais tempo na rua. Mas, e se ficar, temos que saber o porquê e conhecer com quem é que ele está. Coitado. Mas lá está, mas é ainda, mas repara, ainda assim eu entendo, porque ele já tem 12 anos. Mas eu estou-me a referir à criançada de 7, 8 anos que tem conta no Facebook e que utiliza o Facebook. Sim, principalmente sem supervisão apertada. Não, mas repara, a supervisão ela acaba por ser temporária e pouco efetiva, porquê? E pouco eficaz, porquê? Porque muitas vezes os pais estão ao lado do filho, mas não estão a olhar para o filho, não estão a olhar para o que ele está a fazer. Não vão olhando de vez em quando, vão-se consumindo com os seus próprios problemas. Ou então até pior ainda, que é, olha, ele está ali subscrito no computador, nem sequer pede nada, nem nada, está tudo fixe. Agora posso descansar um bocado. Olha, porta-te bem. Sim, mãe. Pronto, está bem. Então vai-se portar bem. E depois temos situações, enfim, completamente insólitas. A verdade é que... eu pessoalmente não concordo nada. E aliás, eu até discordo... De que mesmo com 6, 7, 8 anos os miúdos tenham smartphones ou telemóveis. Atenção que estamos a falar de uma situação pior, porque aí há miúdos de 2, 3 anos que já têm um smartphone. E muitas vezes, hoje em dia até já nem é incrivelmente o smartphone, porque o smartphone é um telemóvel. Acaba por ser o tablet. Yeah. Sim, é tablet. Pois é, isso. É isso, tablet. Que é melhor e pior. Porque assim, é melhor no sentido que o smartphone, além de tudo, é um telefone, né? É um telemóvel. Portanto, o tablet acaba por ter essa vantagem de não ser um telemóvel. No entanto, tem acesso a tudo. Mas os tablets, para crianças, estão muito restritos nas aplicações e essas coisas todas, enfim. E aí é uma questão, e até, eu até acho que é mais fácil de controlar, digamos assim, do que no caso dos computadores. Atenção que eu não estou a dizer, que eu não concordo nada também, que crianças de 2, 3 anos tenham tablets, mas acaba por ser mais fácil o controlo. Mas aqui não é questão do controlo, é questão do desenvolvimento social da criança, e até criativo, de certa maneira. Sim, claro, mas isso aí é uma questão de as pessoas imporem limites. Por isso é que eu digo, eu sou contra... Eu sou contra porque, por exemplo, para nós o tempo de 30 minutos é totalmente diferente de 30 minutos para um recém-nascido, ou seja, recém-nascido quer dizer para um bebê, vá, correto, estou a sentir-me correto, de 2, 3, 4 anos, o tempo para eles é totalmente diferente. Portanto, eu digo isto. Não é porque eu ouvi dizer. É porque eu já fui criança, tenho memórias desde os 2 anos de idade, memórias muito claras. E tenho a noção de coisas, por exemplo, que eu ouvia. É, isso já foi há tanto tempo. Há 3 meses. E hoje, para mim, uma música que eu ouço e penso. Ei, já passaram 15 anos, olha, não parece nada. Naquela altura de 3 meses, ei, tanto tempo. Porque eu tinha 2, 3 anos. Portanto, eu lembro e sei que o tempo, nós, a nossa memória é muito deturpada. Por exemplo, eu tenho a noção de que o disco da Sonda Choque não passou tantas vezes no meu giradiscos como aquelas que eu ouvi. Na a minha cabeça, na fase de criação da memória, a minha memória duplicou o número de vezes, talvez, que efetivamente esse disco passou. O que é que acontece? Isto é o que acontece com as crianças. Às vezes duplica-se a informação, às vezes perde-se a informação, às vezes perde-se a noção do tempo. E, acima de tudo, o desenvolvimento perde-se, porque, eu não sei se vocês sabem disto, mas uma criança consegue distinguir até faces de outros animais, não apenas da espécie humana, quando nasce. Quando nasce, ou seja, quando começa a abrir os olhos e a ver. Vai perdendo a capacidade à medida que o estímulo vai diminuindo. Isto é uma questão de meses. Tudo numa criança acontece quase à velocidade da luz, digamos assim. Cada minuto é uma oportunidade ganha ou perdida no desenvolvimento criativo e cognitivo de uma criança. E eu já nem falo nos olhos, essa é uma questão que nós ainda não sabemos. A verdade é que os olhos estão expostos a muitas coisas, eletrónicas ou não. Acredito que os olhos tenham um papel, porque no fundo as pessoas, quando passam muito tempo à frente de um computador, sentem dores oculares. Mesmo deve acontecer a uma criança, mas num curto tempo muito mais pequeno, porque os olhos são muito menos preparados. Portanto, faz-me, preocupa-me muito por causa disso. Não por causa da segurança, porque não há internet, mas preocupa-me muito por causa disso. Olha, o que eu gosto desta nova geração de tecnologia, e que as pessoas parecem que não estão a aproveitar muito. Daniela, eu não sei se isto acontecia contigo, mas eu, quando era pequena, pronto, estamos a falar do Windows Millennium, Windows 98 e o que tal, né? Não havia não havia muita margem de manobra para se fazer o que se faz hoje, nem pensar, atenção. Mas o que eu gosto desta geração de hoje em dia, ou desta era, é que realmente, como nós sabemos, as crianças, por exemplo, aprendem linguagens muito mais rápido e fluentemente do que adultos. Isso porque, é como o Carlos estava a dizer, a criança tem muito mais capacidade de... Elasticidade cognitiva. Exatamente, elasticidade cognitiva. Ou seja, uma coisa que eu gostava de ter tido acesso, e que hoje em dia as crianças têm, e eu estou sempre a dar na cabeça do meu irmão para fazer isso, e ele, claro, ele só quer jogos, mas entretanto, é o facto de, com os acessos que há hoje em dia, uma criança é tão fácil aprender outra linguagem, e os pais não estão a ensinar isso. Linguagem, como quem fala de linguagem, fala de matemática, mas, por exemplo, eu falo linguagem porque eu gosto muito de línguas, eu adoro línguas, eu estou sempre, cada vez que posso estou a ensinar-me a minha própria línguas, e até a gente falámos num programa qualquer, que eu estou a ensinar a minha própria coreano, pronto, agora de momento. E entretanto, é assim, há uma situação que eu, quando era pequenina, eu gostava de ter tido acesso a isso, porque se eu tivesse tido acesso a isso, eu sempre gostei muito de línguas, sempre adorei línguas. E se eu tivesse tido acesso a isso, e se a minha mãe, claro, tivesse-me ensinado a seguir esse caminho, se calhar hoje em dia falava 10, 15 línguas diferentes. E as pessoas hoje em dia, se calhar, perdem-se muito o género. Ah, eu sei falar português, sei falar o inglês jamaicano, já estou bem. Epá, é assim, sim, o inglês é a língua do mundo e o português é a nossa língua nativa, mas acho que é importante. Porque saber outras línguas, eu pelo menos para mim, lá está, eu estou a falar no tópico de línguas porque é o que eu gosto. Eu acho que é tão importante saber, porque realmente se vamos a qualquer lado, sim, podemos falar inglês, mas é interessante poder falar na língua das pessoas, podes aproveitar o país muito melhor. E eu gostaria realmente de ter, porque pronto, se eu falar 5 línguas, pronto. Mas, entretanto, isto, e já vai com complicidade, e atenção que duas delas estão muito enferrujadas e realmente já não posso dizer que falo fluentemente, 3 sim, que é o português, espanhol e o inglês, mas realmente as outras duas já não posso dizer que falo fluentemente porque já há tanto tempo que não as pratico, Mas isso lá está, é. Que curiosidade, quais é que são? Português, espanhol, inglês, francês e italiano. Mas francês e italiano, lá está. O francês só falo com a minha família de França. E realmente noto eu próprio que às vezes fico, ah, o que é que eles estão a dizer? E o italiano, lá está, ainda pior. O italiano aprendi por gosto e realmente agora é só, realmente consigo perceber italianos, mas às vezes tenho que dizer, fala lá mais devagar, isso quer dizer o quê? Eu, de italiano, sei dizer pasta e olha lá. E olha lá. E lá pizza, está, comida. Comida, exatamente. Pasta de sal. Exatamente. E pizza? Mas já sabe, eu... E pizza, sim. E pizza, é isso que eu estava a dizer, e pizza. Mas eu realmente gostaria de ter tido essa oportunidade como uma criança. Mozzarella. Não, mas mozzarella eu dispenso. Pois, dispensas. Macarrone. Queijo, não? É queijo. Macarrone. Mozzarella é queijo. Exato. Daniel, okay. Queijo. Um facto sobre mim, eu não gosto de queijo. Olha, é uma coisa que temos diferente, Carlos, estás a ver? O único queijo que eu gosto, que por acaso gosto muito, é o queijo brie. O queijo brie é bom. Mas olha, estás a ver, Carlos, eu adoro queijo. Yeah. Quando a nossa alma ela, se separou... Ela tinha de ter defeitos, não é? Ah, porra, então. Mas olha, quando eu era pequena não gostava, lembras? Quando eu era pequena não Sim, gostava eu nada. Também. Eu nunca gostei, depois, não. Eu lamento imenso, Daniela, mas o defeito está do teu lado, porque eu também gosto de queijo, portanto a minoria... Não, mas tu é normal teres defeitos, não é? Ela é que... Deste. Não, tu, em ti já é normal, Carlos. Agora nela é que não, pronto. Mas se não tem algum... Você está a ser mais turra. Não, as turras não, que ele tem a cabeça dura e depois aleijam-me. Mas olha, quando era pequena também não gostava nada de queijo. Na volta, quando eu conheci a Daniela, ainda não gostava de queijo. Só comecei a gostar de queijo quando comecei a tornar adolescente. Nem sei porquê. De repente comecei, olha, apetece-me queijo. E pronto, comecei a gostar. E agora adoro queijo. Mas também não gostava quando era pequena. Mas sim, sim, há uma coisa que eu gostava que as pessoas, que os pais, realmente se as crianças têm acesso a esta tecnologia, porquê não usar isso para o benefício delas, não é? E assim, mas, eu sempre eu acho que de certa forma... Isso acontece. Tu vês hoje muita gente... Olha, tu vais ao YouTube e tu encontras pessoas adolescentes a fazer coisas geniais. Encontras, por exemplo, isso nota-se mais nas artes, na música, por exemplo, miúdos com 10 anos que cantam, que é um espetáculo. Olha, um grande exemplo, a Zara Larsson. Certo que ela começou por um concurso de talentos, mas aquilo que a tornou famosa foi o uso que os pais fizeram da tecnologia. A Zara Larsson teve o sucesso que teve. Ela começou a cantar com 10 anos, tinha uma voz, por toda uma expressão, de cana rachada, apesar de cantar muito bem. E, no entanto, o sucesso que ela teve enquanto miúda de 10 anos deveu-se, fora da Suécia, deveu-se, fora e até dentro da própria Suécia também, mas acima de tudo fora da Suécia, deveu-se à internet. Porque os pais também fizeram uso, e não só os pais, mas outras pessoas. E há muitos exemplos disso, há muitas pessoas que... A Amanda Valverde, por exemplo, que é uma artista que começou por ser youtuber. A própria Áurea, por exemplo, já é mais velha, é verdade, mas também aproveitou as tecnologias. E a Amanda Valverde, ela tinha 16 anos ou 15 no Brasil, quando a internet chegou, e ela começou a aproveitar a internet, e portanto há muita... Conclusão, aproveitem-se da internet. Sim, sim, não, isso basicamente... sem dúvida. Eu concordo, eu acho que... Ou por exemplo, programadores que fazem coisas extraordinárias. Vocês, não sei se souberam, um miúdo de 11 anos que teve uma recompensa de 700 mil euros. Aliás, há dois exemplos. Há um de 11 e um de 10. O de 10 teve uma recompensa de quase 10 milhões de euros da Apple, porque descobriu uma falha muito grave na... Não sei se foi no Mac ou se foi no iOS, ou no iPhone qualquer. Sei que o miúdo descobriu aquilo, mas diz ele com uma facilidade, aquilo falava aquilo muito, muito fácil. E ele próprio contactou a Apple e disse: vocês... se vocês me... Ah, porque a Apple dava uma recompensa por quem encontrasse falhas, acho que ainda isso é assim, para quem encontrar falhas no, nos seus dispositivos. E então o miúdo de 10 anos teve que comprovar que tinha conseguido aquela falha, como é que ele tinha feito aquilo. Ah, e aquilo apenas com uma mensagem de texto. Eu mandava uma mensagem de texto com um certo número de, com um certo, uma certa sequência de caracteres, conseguia descobrir tudo à conta do iPhone. Pronto. E ele, ou do iOS, do destinatário, enfim, o que é que fosse. A verdade é que a Apple pagou, não foi 10 milhões de euros, mas foi para aí 6 ou 7, uma coisa assim de género, por essa falha, por essa solução. Ele descobriu, explicou o que é que tinha feito. Coisa muito simples para ele. Pronto. O de 11 anos foi um miúdo que comprou o Google, o domínio google.com, aproveitou assim que viu que o domínio ficou livre, comprou o google.com e a Google pagou-lhe 700 e tal mil euros para reaver o domínio. Ah, sim, eu essa soube. Realmente o puto podia ter tido muito mais. Se puxasse, podia ter tido muito mais. Porque realmente. Quer dizer, a Google em si. O que eu ouvi dizer foi que a Google em si pagou mais por recompensar o miúdo por ter sido esperto que outra coisa. Porque, pelo que eu ouvi dizer, o Google, se levasse isto a tribunal, eles conseguiam ter o domínio, claro, de volta, porque já o puto era menor de idade. E não só, como também. O nome Google é comprado, é marca registada, exatamente. Portanto, de qualquer das maneiras, eles até poderiam ter tido aquilo de volta de graça, mas realmente foi uma atitude. Sim, não, eles pagaram aquele dinheiro, não foi. Eles pagaram para ter o domínio de volta, de facto, mas eles pagaram aquele dinheiro por uma questão de. Epá, miúdo, tu és inteligente como o caraças. Epá, toma lá, porque tu realmente foste um as. É que nunca ninguém se lembra de uma cena dessa. Exatamente, não, foi por isso mesmo, e sem dúvida nenhuma, e realmente o puto foi esperto, mas é verdade, há putos hoje em dia que fazem coisas que a mim não passa pela cabeça, do género, que são mesmo génios, e a era da globalização ajuda muito. Por exemplo, naquele programa dos pequeninos, acho que é, não é o da Voice, é o da TVI, não é uma canção para ti, agora é, mas antes era outro, tinha outro nome qualquer. Mas isto para dizer que havia um miúdo de 5 anos que a dançar kizomba, o que é que era? Era num espetáculo. Ele tinha 5 anos ou 4. Ele não aprendeu aquilo por sair à noite, ele aprendeu aquilo do YouTube. Mas também era só porque me faltava, não é? Pois, exatamente. Sim. Realmente não vamos evoluir assim tanto. Calma, portanto, lá que é a evolução. Portanto, agora, foi através do YouTube que, pronto, que o miúdo veio vendo vídeos, não é? Com a colaboração dos pais. E aliás, nessas alturas que eu me sinto triste. Exatamente. Porque eu nem o bailinho ali da esquina para tomar kizomba. Bailinho ali da igreja. Ai. Da Baixa da Banheira. Sim, realmente é. Mas é, e não só isso, cantar, porque o cantar, lá está, podes ficar bom a cantar e podes nascer com o dom de ter uma boa voz para cantar. Mas em termos de serem génios do género de línguas e de matemática e ciências, eu fico mesmo a andar, vejo muitos artigos sobre putos que inventam, olha, fizeram uma invenção, esta invenção assim, olha, até. Nunca passou isso pela cabeça. É pá, olha, já não me lembro o que é que foi que o puto inventou, mas inventou uma coisa qualquer que lhe pagaram bastantes milhões por isso. Que é pá, olha, foi uma coisa qualquer que ele inventou. Para o cão. Então? Já não me lembro o que era, mas foi para o cão. E aquilo nunca me passou pela cabeça. Quer dizer, estamos numa era em que tudo se está a tentar fazer de maneira a que haja o menos esforço possível para o ser humano. É realmente o que estamos a tentar fazer. Mas o que o puto inventou realmente era tão inteligente, tão esperto, e uma coisa tão simples, já não a invenção em si, mas a ação. E eu fiquei mesmo, paro, eu sei como é que um puto, acho que o puto tinha 7 anos ou uma coisa assim, como é que um puto se vai lembrar disto? Eu com a idade dele dava tipo a pensar como é que eu ia vestir a minha boneca. Nossa. Agora houve uma miúda de 16 anos, ou de 15, que apresentou uma, supostamente uma cura para a SIDA. Mas aquilo chegou tão longe. Ou seja, ela foi vendo documentários, ela foi vendo coisas na internet, foi-se interessante pela matéria. E quando lhe perguntaram se ela tinha perdido alguém na família, ou assim, eu disse que não, simplesmente se interessou, percebeu que era uma coisa que matava muita gente no mundo. E aquilo chegou a tal maneira que a própria Organização Mundial de Saúde está a testar, ou a equalizar, testar essa... Agora não sei como é que é, está, que já foi pá, em maio ou junho do ano passado. Mas estava a equalizar, testar essa cura para a SIDA. Porque, segundo a explicação da miúda, aquilo fazia todo sentido. Ou seja, na teoria batia tudo certo. Não havia ali incongruências, não havia... A miúda percebia daqueles químicos todos e percebia daquelas coisas todas, das reações, dos prós, dos contras, que era uma coisa impressionante, absolutamente. Quer dizer, aliás, eu próprio eu tenho sorte de ter... Aliás, eu tenho ainda mais sorte porque eu tive convívio com a internet aos 7 anos, numa altura em que pouquíssima gente tinha contacto com a internet. Pouquíssima gente comparando com o agora. E muito menos com 7 anos de idade. Estou a falar de uma altura que, neste caso, é de 1993. Só havia internet comercializada há 2 anos e eu já andava na internet, claro, de forma vigiada, no Instituto Politécnico do Porto. Tinha, ou seja, utilizava a internet, utilizava a informática e também cheguei a utilizar coisas na internet. E essa foi uma utilização muito, tanto aí como depois numa escola de música no Porto. Eu fui muito, introduziram-me muito na internet, na informática, e eu próprio posso dizer que hoje muito daquilo que eu sou tem impreterivelmente a ver com a internet. E nós temos o mundo nas nossas mãos, é assim, eu pelo menos é assim que eu penso da globalização e da internet. Tu, é assim, se queres saber de alguma coisa... O que também é mau por um ponto, que os livros estão a deixar... Está a deixar de haver livros. Que é mesmo assim. Mas, realmente... Já esteve pior, sim. Mas realmente, é interessante que... olha, isto é uma coisa muito random, mas do género. Eu estava no trabalho e... Pronto, estava no trabalho, mas não estava muito ocupada. Eu comecei, já não sei o que é que eu estava a ler. Estava a ler qualquer coisa da situação coreana. E depois lembrei, que eu comecei a pensar, mas como é que esta porcaria toda começou? Do género, da guerra da Coreia. Porque a gente não dá isso na escola em Portugal, guerra da Coreia. Portanto, eu, por acaso, passou-me pela cabeça, quer dizer, eu sei que existe, eu sei que está, mas como é que isto tudo aconteceu? Fiquei um bocadinho na cabeça, e lá está, é só meteres no Google, aparece, conta-te a história toda, e quem é este, e quem é aquele, e como é que aquilo aconteceu, e em que ano é que foi, e o que é que... E eu acho isso tão interessante, especialmente para pessoas que adoram história como eu. Eu acho interessante que eu, se me lembro de alguma coisa, olha, como é que tiveram a ideia para fazer aquilo? Olha, como é que o desodorizante foi inventado? Lá está, é que tu, olha, podes saber tudo o que quiseres. Eu não sei como é que foi o desodorizante inventado, mas por acaso também não. Estou a dizer, mas por acaso também não. Mas se quisermos, podemos ir ver. Podemos pesquisar, podemos perguntar algum. Já agora, quero-vos contar uma história muito bonita. Depois até vos posso passar aqui a ligação, se vocês quiserem. A ligação está na nossa página aqui do Facebook. Porque a Antena Web, lógico que surgiu porque há internet, mas a Antena Web surgiu por causa da internet, mas por outro motivo. Porque em abril de 2009, eu pensei, olha, eu sei que o primeiro registro que há em termos musicais é de 1920, pelo menos. Foi aquilo que eu aprendi na universidade. Eu pensei, ora, deixa cá ver o que é na internet. Eu fui a um site de torrents. Na altura as coisas eram mais livres. A internet era um bocadinho mais democrática. Hoje também existe, mas não é tão democrática como era antes. Estou a referir mesmo até a coisas mais antigas. E então, isto para dizer que eu coloquei nesse tal site de internet de torrents, ora bem, música de 1940, vá, eu ainda sei que há muita coisa, deixa ver e tal, hein? Música de 1930, ainda havia menos, mas havia muita coisa. 1920, bom, tanta coisa. Era suposto que houvesse pouca. Porque era o princípio. Ora, deixa-me já escrever agora, escrever 1910. E encontrei-o. Ah, que engraçado. Ora, deixa-me cá ver mais algumas. Enquanto isto, punho os tais torrents a baixar. E lá vou eu. Música 1900. E aí sim, já há pouca coisa. Eu, como é que é possível? 1890, ainda já tinha coisas assim. Caramba, desde quando é que existe música? Desde quando é que existe gravação? E eu, atenção, já com 22 anos. No caso, está já com 23. Bem, vai na volta, não vai? Descobri que a gravação mais antiga é de 1853, mas não é reproduzível ainda. Há outras gravações que são já reproduzíveis de 1880, 1890. E em todo esse meu trabalho eu senti que eu precisava de uma extensão de mim próprio. Daí surgiu a Antena Web. Mas antes, a propósito da internet, vocês estão a ver, eu com o meu inglês very strange, pus-me à conversa com norte-americanos, com colecionadores norte-americanos, volta não volta, Google Translate obrigadinho, de português para inglês era bom, sempre foi, portanto, foi fácil. Eles lá me entendiam, eu lá os entendia, e no meio de tudo isso, fui ao Jornal de Notícias, numa peça que saiu no dia 10 de dezembro de 2009, porque encontrei a gravação portuguesa mais antiga do mundo, de 1890. Já não tenho essa gravação comigo, o disco que tinha esses conteúdos deixou de funcionar, por essa descarga elétrica, e então... ficou assim, pronto. Mas está essa peça no jornal. No Jornal de Notícias. E está online. Ainda há pouco tempo estive a pesquisar isso. E continua lá, online, no arquivo do Jornal de Notícias. Eu conto toda a história. E foi graças à internet. Foi graças à internet que a internet surgiu. E que eu descobri coisinhas realmente incríveis. Gravações de 1890, vocês estão a ver gravações com praticamente 130 anos de existência e alguns até com mais. Para mim é incrível, uma coisa incrível. A internet é incrível, eu acho. Eu também. Olha, eu conheci a Diana na internet. Pois foi, realmente foi no i5, não foi no i5, foi no Free Photolog, no extinto Free Photolog. Também conheci a Daniela pela internet. Pois. Sim, pois. Isso a gente sabe. Mas foi já assim pela Antena Web. Foi já pela Antena Web. Pela Liliana. Olá! Olé! Não, mas sim, por acaso foi. E realmente, lá está. E foi realmente. E conheci muita gente por aí também. E é engraçado porque não sei, pronto, agora já até tens a Tânia, pronto, como amiga, que é engraçado que ela está a namorar um dos meus melhores amigos e eu não me lembrava dela até que um dia fui ao Facebook dela e fiquei, eu lembro-me desta cara no Free Photolog, e perguntei-lhe, e ela disse, sim, não te lembravas de mim, eu lembro-me de ti, Ou seja, ela a namorar com um dos meus melhores amigos e eu já a tinha conhecido no Free Photolog há muitos anos, anos atrás. Na internet. Exatamente. E eu, estávamos as duas pessoalmente e eu, mas ouve lá. Eu, a tua cara, pá, é familiar do género, eu não te conheço de lado nenhum. E ela, estás a gozar comigo? Não, estou a falar assim. Até hoje eu conheço o Free Photolog. Eu, pois é. Yeah. Agora, para quem não sabe, só para contextualizar... O Free Photolog era uma comunidade de... assim, uma espécie de i5, mas vamos dizer assim. Free Photolog era um fotolog. Pronto, que se chamava Free Photolog. E então, isto porque quando o Free Photolog surgiu, o fotolog ainda era pago. E depois o fotolog é que teve a ideia de um plano gratuito. O Free Photolog também seguiu essa ideologia do plano gratuito e depois também um plano pago. que acabou por cair, aliás, depois acabou por cair toda a estrutura do Free Fotolog. Mas isto para dizer que o Free Fotolog foi a maior comunidade portuguesa de, no fundo, adolescentes, e foi a única vez na história em que a população portuguesa foi em muito superior à população brasileira. Apesar de o Free Fotolog ser gerido por brasileiros. Os gestores eram a Bruna, a Maria, já não me recordo agora o nome dela, e era o mais conhecido de todos, que era o Márcio Pinheiro, que é hoje, lidera hoje uma empresa de software no Brasil. E então, basicamente, foram eles que tiveram esta ideia peregrina de ter um Free Fotolog, que chegou a ter, no seu auge, mais de 100 mil pessoas, das quais, imagino, por aí umas 80 mil seriam portuguesas. O meu Free Fotolog era roxo. É a única coisa que me lembro. A gente ainda começou no início em que não podíamos meter cores. E depois é que vieram as cores, que a gente começou no início em que não havia cores nenhuma. Pois, não sei. Eu realmente, pronto, eu não conheci ninguém a partir do Free Fotolog. Até porque eu lembro-me que eu tive muito pouco tempo nessa plataforma. Eu abandonei-a muito rapidamente. Olha, eu comecei no dia 9 de junho de 2005 e eu já podia mudar as cores. Lá vai ele com as datas certinho. Eu não sei como é que este homem... Já. Eu desconfio que o Carlos tem uma enciclopédia aí ao lado, tipo, né? E que vai apontou onde ele apontou as datas. Porque eu não consigo conceber alguém que se lembra das datas todas da vida. Oh, não, mas ele sempre foi assim. O Carlos sempre foi assim. Comentei isso com a minha mãe. Que estávamos a falar sobre pessoas com memórias. Eu estava a dizer, olha, por exemplo, o Carlos da rádio, que aquele homem lembra-se de tudo, das datas todas, no dia tal, às horas tais, fiz isto. Eu fico parva. Sim, então, eu acho que sim, Carlos, é um elogio. Antes que ele me ataque já, é um elogio. Eu sei que é raro, Estava à procura de alguma forma de atacar, sim, de meter contigo. Pois eu sei. Porque senão até fica um bocado estranho. Eu sei, até mas parece que nem parecemos os mesmos. Eu vou-me adiantar e dizer que é de facto, é um elogio, mas também digo-te uma coisa, eu não sei até que ponto é que isso daqui a um tempo não te vai fazer, sei lá, sofrer. Não, eu vou-te explicar. Isso pode ser muito mau. Mas repara uma coisa, só é muito mau numa circunstância. É que eu, como me lembro das minhas atitudes, como me lembro das minhas palavras, com muita facilidade, eu tenho uma enorme facilidade em manter a minha integridade psicológica, a minha forma de ser íntegra. Mas eu também aceito que as pessoas muitas vezes quebrem a sua integridade por esquecimento de pequenos detalhes que fazem com que... Sabes que eu costumo dizer que as grandes ações estão nos pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes são esquecidos, sobretudo quando isso vem de trás. Por exemplo, cometer o mesmo erro duas vezes. Uma quando tinhas 15 anos, outra quando tens 40. Eu ainda não tenho 40 anos. Mas há coisas que eu fiz, por exemplo, com 5, 6 anos e que nunca mais voltei a fazer. Mas aquela lição não ficou esquecida. Por exemplo, cocó na fralda. Não. 5, 6 anos. Não. Não, pronto. Já não. 5, com 6 anos, espero que não. E eu lembro-me. Eu lembro-me de andar em casa com fraldas. Mas isso tinha para aí 2 anos, 2 anos e pouco. Vês? Como é? Olha que eu no outro dia, por causa disso, estive a pensar... A propósito disso, das datas, estive a pensar comigo própria qual seria a minha memória mais antiga. A minha foi quando eu tinha 4, 5 anos, se eu lembro. E a conclusão que eu chego é... Não faço a menor ideia. Pronto. Não faço a menor ideia de qual é a minha primeira memória. Eu tenho muitas memórias de quando também tinha 4, 5 anos, coisas que eu realmente me lembro, mas tipo, mas são coisas ténues, são linhas ténues, são momentos, alguns momentos fixos, algumas coisas que eu me lembro, coisas que aconteciam com frequência ou coisas mais marcantes. Agora, realmente, de me lembrar, não sei qual é a memória mais antiga, realmente. A minha caixinha das memórias está muito revirada. Basicamente é isso, porque eu não lembro de datas A nada, minha de quando é que primeira foi o quê. memória. Faço ideia. A minha primeira memória não tem data. Ou melhor, eu não, nunca tive curiosidade em sabê-lo, mas eu acho que ainda nem sequer tinha 2 anos. A minha primeira memória foi a minha reação quando cheguei à minha casa enorme e muito boa, que era um pré-fabricado de madeira, que nem sequer tinha casa de banho. Mas eu adorei aquela casa. E a minha reação. Só o tocar na porta e sentir a rugosidade da porta e todo o efeito que ela tinha. Essa é a imagem que eu tenho. Eu acho que ainda não tinha 2 anos quando cheguei a essa casa. Mas a verdade é que essa é a minha primeira memória. Não me lembro de nada antes disso. Mas, por exemplo, lembro-me. Ou se calhar até sim. Eu vou explicar o porquê. Há um episódio muito curioso. E que eu nunca tive a preocupação de o resolver, mas eu lembro-me de um cão, de ter um cão chamado Lucas. Eu teria meses quando esse cão existia. E ainda era numa casa. Eu tenho a ideia dele na casa onde eu vivia até os meus 5 anos. E das duas, uma. Ou nós tivemos um outro cão chamado Lucas, ou então a minha primeira memória. Talvez quando eu tinha 3, 4 meses, porque era quando nós tínhamos esse cão chamado Lucas. Agora, porque é que eu acho que nós teríamos um outro cão? Porque eu creio que teria algum gelado e que o cão me tirou. Devia ter para aí 2 anos. Ou então se há alguma memória muito deturpada. Mas eu lembro-me perfeitamente desse momento. Lembro-me de onde é que estava. Por isso é que eu tenho a ideia de que foi na casa onde eu estive até os meus 5 anos. Dos meus 1 ano e tal até aos meus 5. Mas os meus pais só se lembram de um cão chamado Lucas noutra casa, quando eu tinha talvez uns 3, 4 meses. E tiveram com ele muito pouco tempo, aliás. Tanto que nenhum dos dois só se lembraram dele quando eu falei nele. Mas isto é bom. Diz. Não, eu ia dizer, eu se for olhar para trás, assim, agora estava a pensar, se calhar a minha primeira memória não foi aos 4 ou aos 5, era mais nova, mas não sei realmente a idade, porque é uma coisa, como a Daniela diz, uma coisa muito ténue, e lembro-me de estar a saltar num berço de ferro, e sabendo que era o berço de ferro, sabia que era na casa da minha avó, a saltar no berço de ferro, contente, porque a minha avó estava-me a trazer pronto, que eu chamava-lhe a Tutanana, que era a Xuxa, e a fralda que eu metia em cima da cabeça para dormir. E lembro-me que estava a saltar toda a conta que a minha avó ia buscar, que eu não tinha comigo, estava deitada, não tinha comigo, e a minha avó disse que me ia buscar e eu estava toda contente, tipo, a saltar, não era a saltar, tipo, agarrada ao berço, tipo, a dobrar e a esticar as pernas, que eu não conseguia, sabia que não conseguia saltar porque o berço era muito grande e eu lembro-me que as minhas mãozinhas, tipo, chegavam lá, tipo, nas barras do berço, mas a minha cabeça não, portanto eu devia ser mesmo pequenina, pequenina, tipo 1 ano, 2, não sei, tenho que perguntar à minha avó. Mas realmente lembro-me dessa memória e lembro-me de chuchar na Xuxa e eu chuchei na Xuxa só até aos 1 ano e meio ou 2, porque a minha mãe tirou uma Xuxa, depois chuchei no dedo. E é até hoje. Não, não até hoje, mas é quase. Portanto, sim, tenho memória. Agora estamos mesmo a pensar nisso. Que realmente, a primeira memória que eu tenho, que é de bastante tempo, foi quando eu tinha para aí 4 ou 5 anos, que lembro de uma situação inteira, de falas e tudo. Agora, em termos de memórias aqui e ali, lembro-me mesmo de ser mesmo queria, tipo 1 ano, 2 anos, talvez. Sim, porque eu com a Xuxa, 1 ano e meio ou 2, a minha mãe tirou uma. Portanto, eu não devia ter 2 anos desta memória. Realmente tenho momentos aqui e ali que me lembro de estar deitada no berço a olhar para a minha avó, percebes? E realmente tenho, agora que estamos a falar nisso, tenho noção que até se calhar tenho memórias mesmo mais atrás do que eu pensava que tinha. Mas a memória que tenho, a primeira memória que é mais do que uns segundos, porque as outras é só uns segundos que eu me lembro. A memória que tenho realmente é uns minutos que me lembro realmente o que é que eu fiz e o que é que estava a fazer, o que é que estava a acontecer, quem é que estava a falar, quem é que estava ao pé de mim, onde é que eu estava, e que durou uns minutos, tinha para aí 4 anos. Essa, pronto. Mas tenho outras memórias sim, que realmente aqui e ali que me lembro de certas coisas, e é interessante agora pensar nisso, porque eu realmente nunca tinha pensado nisso. Eu assim, memórias de minutos ou no caso até de horas, o que eu tenho de memória é a partir dos 2 anos e meio, mais ou menos. Lembro-me, por exemplo, de quando nós tivemos em 1989 um disco das Ondas Choque, onde eu teria, no máximo, teria feito 3 anos há pouco tempo, porque isto foi na altura da Páscoa. Então nós recebemos, não sei de quem, dos meus pais, foi algum presente, um disco das Ondas Choque, que tinha 5 músicas. Eu não sei dizer agora os títulos das músicas, mas recordo-me das músicas. Uma, sei que era não sei que era Stop on Us, que é a versão inglesa do, seria a versão portuguesa do tema dos Starships, que era música que era passam 2 minutos, já está a tocar. Pronto, era sobre os testes, basicamente. E tinha 6 músicas, sim. Ou tinha 5 ou tinha 6. Mas tinha 3 do lado A e pelo menos 2 do lado B. E eu lembro-me que nós ouvimos bastante esse disco. Lembro-me da reação quando ele chegou até nós, a mim e a minha irmã. Minha irmã adorava os Ondas Choque. E lembro-me de uma manhã. Assim, o primeiro grande momento que eu tenho é de uma manhã inteira. Eu já tinha 3 anos e tal. Foi numa manhã de. Aliás, lembro-me quando acordei na cama dos meus pais, porque tinha medo do escuro. E então tomámos o pequeno almoço na cozinha, não tínhamos televisão, só tínhamos televisão na sala, mas na altura não se ligava assim a televisão, nem havia assim televisão. De manhã não estava nada a funcionar. Eles foram para o trabalho e eu fiquei em casa com a minha irmã, porque estaríamos de férias, imagino eu. E então a minha irmã tomava conta de mim. O meu irmão ainda estava a dormir, mas acordou depois. Passamos os três a brincar imenso, com balões, com Legos. Foi a minha irmã sempre com muito cuidado, com muita, ou seja, a brincar, mas pouco, mais a vigiar-nos. Sempre muito refilona, mas sempre depois a preparar. Isso não me recordo porque não foi de todo, não estava lá, portanto não tenho essa noção porque não estava lá. Tenho a noção de estar a brincar em cima da minha cama. Lembro-me como é que era o meu beliche e como é que era sobretudo a porta do meu guarda-vestidos, porque eu via ainda muito mais luz do que agora. Então eu estava deitado na minha cama, mas vi o reflexo da luz no guarda-vestidos. Eu estava aí a brincar com os carrinhos e não sei o quê. Estava a minha irmã a preparar o comer. Fomos comer, ligamos o rádio e estivemos a ouvir uma cassete depois de comer. Tínhamos uma cassete que era de uma novela que não sei se vocês se lembram, que era Sassaricando. Sassaricando, nananana, do Arami. Sassaricando. Não. Eu sei que novela é. Ai, Pedro, perdão. Eu sei que novela é, mas não me lembro das músicas. Pronto. Eu pergunto se vocês se lembram, porque isto fez muito sucesso, vamos falar depois. Na altura vocês não eram nascidas, mas isso na altura. Mas isso depois surgiu, muito depois ouvindo, também se ouviu a falar nisso. Por isso é que eu pergunto. E tenho realmente essas memórias. Lembro-me, por exemplo, nós víamos a Tieta. Enfim, era. Tinha. Já ainda teria 3 anos e tal, mas teria quase para os 4. Quando começou a Tieta aqui em Portugal. Ah, não, já tinha 4. Quando começou a Tieta aqui em Portugal. E aí tenho muitas memórias mesmo diárias. Para vocês terem uma ideia, eu lembro-me dos nomes praticamente todos, dos meus colegas da pré-primária. Eu andei 3 anos na pré-primária, desde os meus 3 até aos meus 6. Eu lembro inclusive da voz deles todos. Isso, e para mim isso é uma coisa muito boa. Porque eu gosto muito de viver e, portanto, ter a noção da vida para mim é fantástico. Para mim, ter a noção da vida é uma coisa fantástica. E ter a noção de poder recordar essas pessoas, poder-me recordar a mim próprio, poder recordar grandes momentos que eu vivi na escola, por exemplo. Sei lá. Mas eu entendo porque é que a Daniela há pouco dizia que isso era. Isso podia ser um problema. Mas eu pessoalmente aprendi a deixar o passado onde ele está. E, por exemplo, eu tenho uma coisa que é: eu não guardo ressentimentos às pessoas. Portanto, coisas que aconteceram há muito tempo, eu posso ter muita precaução, mas é preciso realmente acontecer alguma coisa séria que me faça ter essa precaução. Agora, sim, dificilmente esqueço as coisas, dificilmente esqueço. Boas e más. Mas consigo fazer, até a data tenho conseguido fazer uma gestão muito pacífica disso. Nem sempre foi assim, mas agora sim. E pronto, acabei. Podem falar. Ah, queres um bocadinho de água? Estou a Não. brincar. Estou a Até porque tu brincar. quiseste também não podias oferecer. Portanto. Não, oferecer posso. Não posso é dela, realmente, mas oferecer posso. Sim. Ai, ai. Sim, é verdade. Eu realmente, pronto, relativamente a memórias, eu sou. Não. Eu lembro-me das. Obviamente, né, não sou esquecida, não me esqueci das coisas da minha vida, mas. É difícil de eu pensar, ah, isto aconteceu naquele dia, assim. Há coisas que eu sei que aconteceram em determinado ano, em determinados anos, porque são coisas realmente importantes, coisas marcantes. Mas, sei lá, não sou capaz de dizer, ah, onde é que estavas dia 21 de janeiro de 2013? Sei lá, faço ideia. Até posso pensar um bocadinho e fazer mais ou menos uma ideia onde é que eu provavelmente estaria. Mas não faço a menor ideia de onde é que realmente estava nesse dia. Não sei. Também é assim, e também não sei onde é que estava em todos os dias, nem sequer numa centésima parte. Não, mas por exemplo, mesmo coisas que aconteceram mais importantes, eu até posso saber o ano e vá o mês em que elas aconteceram, mas o dia eu tenho a certeza que não vou saber. Sim, isso aí. Porque realmente não é uma coisa que eu não fixo, tenho dificuldade em fixar datas e sei lá, mesmo comemorações assim, às vezes para mim é difícil. Eu sou aquela pessoa que tem de ser avisada pelas outras pessoas que amanhã comemora-se o não sei quê. Ok. Sim, mas é assim, eu agora também é mais difícil decorar datas porque a minha vida agora é tão cheia. Todos os dias, eu tenho dias realmente muito cheios, muito preenchidos, então realmente é muito difícil. Lembro-me das coisas, mas não me lembro das datas. Deixei a informação menos importante e passei a eliminá-la. Mas do anteriormente, sim. Pronto. Alguém quer Certo. dizer mais alguma coisa? Não. Está bem. Liliana, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que foi muito interessante a conversa de hoje. Realmente foi interessante como fomos de. Eu e a Daniela somos uma alma dividida em duas. Para o mundo hoje em dia é perigoso, para a internet. Como é perigosa, como a internet como é boa, a globalização como é boa, e depois as nossas primeiras memórias, quer dizer, andámos às voltas, mas realmente tivemos temas engraçosos, eu gostei muito, realmente. Olha, a minha mãe costuma dizer que as conversas são como os tromossos, vai do começar. Pronto. Ah, isso aqui costuma-se usar mais com as cerejas. Sim, também. As conversas são como as cerejas, uma atrás da outra. Pronto, É o que se exato. diz aqui. É o mesmo intuito. Olha, Depende eu dos gostos. ouvi Olha, por exemplo, para mim, marido. as cerejas são como as gomas. Sim, eu também prefiro cerejas do que tromossos, realmente. E para os sportinguistas, as conversas são Ah, como os empates. não sejas malzinho. Não sejas assim. Olha, o que eu quero dizer é que a única expressão que eu consigo lembrar portuguesa do momento, quer dizer, não é a única, mas é a que me vem à cabeça, é marido foi ao mar ficou encolhido. Mónica, vocês estão para aí a falar. Marido foi ao mar, ficou encolhido. Que na verdade não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Mas... com nada, certo. Nada, zero. Mas entretanto foi a única que me lembrei. Quer dizer, vocês estavam aí todos com expressões muito inteligentes. Eu tive que pensar numa, não é? Caso zero. Claro. Sabes não, que... Carlos, vocês não têm essa expressão aí, Carlos? Não, mas aquilo que eu te posso dizer é... Não vale a pena, Liliana, porque quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Exatamente. Mas não vai por aí, Carlos. Deixa o futebol. E a tratar... O que eu ia dizer, o marido foi olhar, foi ao mar, ficou encolhido. É do género, quando alguém, por exemplo, vês um casal. Isto acontecia muito antigamente, agora não tanto, mas muito antigamente, quando era um casal, que tinha tipo, estava entre os seus tipo 20 e tais, 30. Ai, tal é o teu marido, do género, não era, era namorado, não, tavam, não eram casados, e a resposta é marido, foi ao mar, ficou encolhido, do género, não é, não, não é marido, é namorado. É uma expressão parva, mas realmente é uma expressão muito lisboeta, não é, Daniela? Olha, posso ser muito sincera? Não. Nunca... é que eu nunca tinha ouvido tal coisa. A sério? A sério. Fogo! Mas acredito em ti, acredito completamente em ti, faz todo o sentido. Portanto, mas realmente é que toda a gente que eu conheço aí, pelo menos do Barreiro, que sabe essa expressão. Sim, é possível, mas eu realmente não. Essa nunca. Eu tenho que ser sincero, eu não acredito. Eu acho que ela está a inventar. Então, olha, para o Google. É assim, não acreditas, faz de conta. Porque quem manda aqui somos nós, portanto. Ou então, atira-te ao mar e diz que te empurrarem. Não? Olha, se tu fores ao Google, também vais encontrar a palavra sinceritório. E a única pessoa que escreveu isso na internet até à data fui eu. Tá bem, mas se fores o marido foi ao mar, ficou encolhido, vais ver, não vais ver só uma pessoa a escrever isso, caramba. Que graças, pá. Poxa. Poxa, pá, vocês... Deixa ver se não sou o único. Até o ano passado era o único. Exatamente. Sou o único até. Até a data sou o único a ter escrito a palavra sinceritório. Pesquisa isso no é Google. Que é um confessionário de sinceridades. Uma não. Caixa de sinceridades. São, são as... como é que eu posso chamar a isto? Exatamente. Eu estava aqui a ver, aqui está no próprio resultado do Google. As confissões, se são de caráter sinceritório singular ou sinceritório coletivo, ou não, pronto, há outros tipos de... ou seja, os vários tipos de confissão. Pronto. Há a confissão por culpabilização... a confissão de caráter sinceritório e dentro dessa há sinceritório por coletivo e sinceritório singular. E depois há muito mais, agora não interessa o caso, mas isto para te dizer que até à data eu, o Carlos Bonaparte, fui o único. Já agora, até vos digo, foi um dia tão marcante, foi no dia 9 de novembro de 2009 que eu escrevi isto. Foi no 9 de novembro de 2009 que eu escrevi isto. Dois dias depois de ter conhecido... Dois e meio, vá. De ter conhecido a pessoa, a autora deste blog e com a qual mantenho contacto até aos dias de hoje. Pronto, está bem. Eu quero dizer que fui à procura. O marido foi à mar, ficou encolhido no Google. Não deu bom resultado porque só me aparecem histórias de pessoal... foi encornado e relacionamentos que acabaram em pessoal a ser afogados e quer dizer, não vai nada que eu queria. É, sério. Ora, escreve lá sinceritório. Esse marido que foi ao mar e não encolheu, no caso, até cresceu. Sinceritório. Como é que escreve? Sinceritório. Eu nem sei como é que escreves isso. Sinceritório. Exatamente. Exatamente. Acaba em como supositório e começa como sinceridade. Exatamente. Mas é com o acento do O. É. Ser, provavelmente. Se não era sinceritorio. Pois, eu sei acento no O. Vai, aparece logo. Did you mean? Sim. Não, sim, sinceritorio está aqui. Está aqui, está. E só aparece um resultado. Sim. De caráter sinceritório. Pronto. Mas olha lá, em 2009 já tínhamos nós deitado fora o C, de carácter. É assim, estava-se na fase de transição, mas eu adotei logo o acordo. No dia, ele foi anunciado no dia 1 de abril de 2008. Eu logo nesse dia adotei o acordo, o novo acordo ortográfico, ainda antes de ele ter sido ratificado em Diário da República. De ter sido publicado, peço desculpa, em Diário da República, eu próprio já o tinha adotado. Porque, ao contrário do que para muitas pessoas, para mim foi a melhor coisinha que houve. Porque eu ouvir uma letra da Crá ler óptimo, adoptado, baptismo. Que porcaria. Eu não falo assim. Actual, opa, actualidade. Está bem, pronto, ok. Tenho assim, mas olha que eu atualidade, agora não tanto, mas antigamente costumava actualidade. Está errado. Nossa, mas tinha a mania de dizer isso, não sei porquê. Mas pronto, mas, errado não estava, porque o C estava lá. Não, sim, não, mas o C devia ser mudo. Sim. Mas entretanto eu mudo, costumava sim. Dizer actualidade. Ai, atualidade. Tanta coisa que devia ser muda. Carlos, mute. Não. No caso não eram vocês, não. Pronto, enfim, foi só um desabafo. Agora lembro, fiz um verso. Tanta coisa que devia ser como aos seis mudos. Olha, exceção. Excepção. Eu sempre disse excepção. Excepção. Excepto. Excepto. E now, e agora é. E now. E agora é excepto. Olha, sério, vai dar. Mas tirámos os P's. And now é. E não. E não, é. Mas tirámos os P's. E eu leio com os P's. E essa ainda hoje em dia leio. Excepto e excepção. Excepto, sim. Excepção não, mas excepto, sim. Exceção, eu nunca disse com P. Exceto há aquele P meio fechado. Enfim, mas eu. Pronto, é como o Egito, por exemplo. Eu nunca disse Egipto. Eu digo Egipto. Eu digo Egipto. Se eu digo. Agora, Egipto. Mas repara, se éramos para trás, antes, praticamente também tinham C. Sim. E farmácia era com PH, se andámos mesmo muito para trás. Sim, não, não, mas o praticamente desapareceu em 1990. E eu ainda escrevo com C. Sou sincera. Praticamente. Não adota... Sim, eu ainda escrevo com C. Não devia, e às vezes tento corrijo-me a mim própria, mas às vezes... Mas praticamente é um erro, desde ainda antes de tu nasceres, já não se utilizava. É um erro mais velho que ela. Eu aprendi mais a escrever que os meus avós. Exato. Ou seja, eu tenho muitos maus hábitos. Do género, eu sei, por exemplo, eu se for escrever as coisas à pressa, há certas coisas que acontecem. A ação, eu não consigo escrever A, C de cedilha, A com til, O. Eu tenho que pôr o C. Não, eu olho para a palavra e a palavra parece que está nua. Eu não gosto do D. Entretanto, a sério, não, ação é uma não das palavras. Não gostas de nudez, não acredito. Não gosto de nudez naquela palavra. Mas, entretanto, eu escrevo sempre com o C. Eu sei que está mal, mas aquela palavra não me soa bem sem o C. Aliás, soar não que eu não digo com o C, mas não consigo lê-la. Pá, faz-me impressão. Sem o C. Essa palavra. É a única que eu me consigo lembrar que faz mesmo a impressão que não tenho o C. E escrevo ainda com o C. Sei que está errado e realmente devia mudar. E sim, às vezes agora muda, já às vezes... está. Agora oficialmente já é um erro. Mas realmente há... E muitas das palavras que eu ponho os P's, ponho os C's... realmente já deviam ter caído. E eu depois, quando eu leio de volta, assim, ei, olha, meti ali o X, já não veio depois. Mas não, epá, ainda não me entrou bem na cabeça, porque de género, aprendi aquela palavra está no meu cérebro daquela maneira, mudá-la faz-me confusão. Uma coisa é aprender uma língua diferente. por exemplo, espanhol, há certas palavras que se dizem da mesma maneira, ou praticamente da mesma maneira, mas são escritas de maneira diferente, não sei assim, mas eu sei que é uma língua diferente, tenho que adotar aquela maneira de escrever. Mas na minha própria língua, eu sei que a evolução, a língua está sempre a mudar, e claro que tenho que aceitar, e aceito, e lá está, eu tenho estado a tentar mudar isso. Mas há certas coisas que realmente às vezes a mim não me entra. Eu sei que está errado, mas faz-me impressão escrever daquela maneira. A ação é uma das palavras que a mim faz-me impressão estar com A, C, cedilha, A, com T, LOL. Eu prefiro estar outra, A, outra, C... Já agora, outra das palavras, e sim, podem surpreender se quiserem. Outra das palavras que tinha duplo C e que tinha um C mudo era eletricidade. Aliás, duplo C não, que tinha sempre o C mudo. Eletricidade. Sim. O elétrico. Sim. Ele é sempre, sim. Eu acho que a única razão pela qual eu não ponho o C já nessa muito é porque em inglês é electricity. Não há C. Ou seja, comecei-me a habituar a escrever em inglês e agora quando escrevo em português já me sai mais fácil. Mas, por exemplo, action, em inglês está o C, está o T. Action. Sim, mas lê-se. Que, essa é a questão. Exatamente. Lê-se porque o C e o T é que se, action. Mas lá está. A mim, a palavra ação, eu acho que é a única. Epá, não tenho a certeza, mas eu acho que é a única palavra que a mim faz-me impressão o C ter caído. Faz-me impressão. Por exemplo, epá, não é por, não é por mais nada. É essa e o chat. O chat também, porque eu faço chepto. Não faço chat. Uhum. Mas tu, pronto, mas tu agora, ao dizer assim, o chat, não sei o quê, o chepto. Ou seja, tu agora fizeste o P mudo ao falar. Não sei se foi propositado ou não. Sim, eu estou a tentar explicar que eu não digo chepto, digo chepto. Exato. Excepto. Sim, o chepto também. É, lá está, exceção não, mas o excepto é assim um bocado estranho também, mas... E Egipto, eu sempre disse Egipto. Egipto. Disse Egipto. Sim. Eu sempre disse Egipto. Eu, houve uma altura que eu dizia, tem dias, mas... é assim, em Egipto e em excepto, eu até consigo perceber se tiver o P. Porque ele, de facto, é muita gente lê. Agora, a exceção, por exemplo, serão raras as pessoas que dizem excepção. Mas, por exemplo, se eu disser excetuando isto, excetuando aquilo, eu já não estou a dizer o P. Não, não, é só mesmo... Quer dizer, às vezes poderei... Por exemplo, mas, vou imaginar, olha... excetuando XPTO... São todos iguais, por exemplo. Eu já não estou a dizer o P. Eu mas tenho que parar. Não, não disse. Disseste. A sério que eu vou me ouvir. Disseste, exceptuando. Sim. Não, a sério que não disse. Disseste? Mas disseste? Pode ter parecido. A sério. Aliás, eu estava com atenção precisamente para não. Porque eu estava a tentar. Ficou aqui um conflito na minha cabeça entre dizer. Com P, ou seja, falar ao antigo, ou como as pessoas, ou seja, com P ou sem P, e bloqueei-me, mas sei que não disse com P. Pode ter parecido, mas eu estava atento à forma como estava a pronunciar a palavra. Ou seja, essa palavra, eu não digo o exceto onde eu não digo o P. É, mas eu estou a ouvir coisas. A sério, eu estou a ouvir coisas. Daniel, tu ouviste o P? Não, outra ouvi. Nesta acho que já não. Mas o excetuando é uma palavra muito suscetível de se ouvir o P. Porque excetuando... Olha, outra palavra que tinha o P. Susceptível. Tinha. Suscetível. Mas suscetível eu nunca disse. Não, suscetível tu nunca disse. Susceptível não sou bem. Não. Mas exceptuando, excepto, eu disse, digo. Egipto, eu digo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas lá está, ação eu não digo. Não digo C, mas faz-me impressão ler C. Olha, adjetivo, adjacente, objetivo, projeto, trajeto. Projeto, eu às vezes digo C, projeto. Às vezes não digo, às vezes digo só projeto, mas às vezes eu já deparei comigo própria a dizer o C, projeto. O que está errado. Sou lá tão, está. É, mas aqui sou-me raro. Eu nunca disse projecto. Tenho que, agora disse o eu C. Não digo que tenho que parar. Não digo projecto. estou a dizer é que às vezes o C sai meio fechado. Coisa que não devia já, porque o acordo não está lá. Tinha desculpa quando a palavra ficasse assim, mas agora não tenho. Sabes porquê que diz? Mas o C fechado ou o P fechado não é porque é assim, é porque a escrita te impele. Nós, quando escrevemos algo, quando nós falamos, nós temos uma imagem fonética e essa imagem fonética está, na maioria das vezes, associada às letras, à forma das letras. E, portanto, nós, é por isso que muitas pessoas agora estão a ter esse conflito. Olha outra palavra que também tinha C. Vamos descobrir que as palavras todas tinham C. É por isso que muita gente tem esse conflito. Basicamente, aliás, por isso é que vocês querem confundir um C fechado ou P fechado, porque ele é muito fácil de confundir. E até porque, cá está, uma imagem diferente é que neste momento está a ser contrariada, porque de repente a forma como nós falamos coincidiu com a forma como nós escrevemos. E há ali coisas que são raras. Pronto, cá está. A ação, por exemplo, que não tem o C. O primeiro C. Ou sei lá, projeção. Por exemplo, sei lá, tanta palavra que tinha C, que tinha os dois Cs. Direção. Pronto. Sei lá. Sim, direção. Olha, eu acho que as palavras que têm o C de cedilha, o A com tilde e o O, a mim faz-me impressão. Quando não tem o C. As que o C caíram, direção também me faz impressão. Epá, mas concordo, porque a escrita devia ser mais como a gente fala. Definitivamente, é muito mais fácil para as crianças aprenderem também, não faz sentido haver ali um C mudo, quando o C não está ali a fazer nada. Mas faz-me impressão, não sei, as palavras com C de cedilha, A com til e O, que tinham antes um C, faz-me impressão. Faz-me impressão a ler, a falar não, porque lá está, não digo o C, mas a ler faz-me impressão. A menos que te esteja a ler um site brasileiro. Isso aí já estou à espera. Mas num site português faz uma impressão. Cá está. É tal parte psicológica que eu digo. É tal parte forma fonética, imagem fonética que nós temos. No meu caso, isso é muito mais fácil. Porque a imagem fonética que eu tinha era contraditória. Porque a imagem fonética que eu tenho... Eu não tenho uma imagem fonética igual à vossa. Porque a minha imagem fonética... em tecnologia, é o áudio. Então, ação, conexão, o diretor, o actual diretor da direção, não sei o quê. E está-me ali a fazer uma coisa qualquer, porque eu não digo assim. E então, neste momento, a forma como as coisas... Então, para mim era um conforto ler sites brasileiros, porque eles escreviam como eu falava. Bem, nem tudo, porque eu... É nóis! Pois. Ou... Me querer saber, também não. Pois, mas isso pronto, isso também já é... Sim. O incorreto. Sim, isso é um erro. Também não é assim, não é? Isso é o quê? Isso é um erro, porque também não é assim. Não, mas é o quê? Eu estava porque disseste outra palavra. Correto. Não, eu disse isso é um erro, porque também não é assim. Não, ela disse incorreto. Foi? Era só para dizer mais uma palavrinha que não tinha C. Ah, sim, sim, exato. Já nem me lembrava disso. Olha, o que eu sei é que... É uma incorreção. O que eu sei é que eu tenho que começar a mudar a minha maneira de pensar e de ver as palavras na minha cabeça. Há palavras que a mim não fazem impressão nenhuma, mas realmente aquelas que têm o C cedida, A ou com til, é pá, a mim faz-me impressão do Catrano, coisa que o C caiu. Faz-me impressão a ler e não consigo escrevê-las, quer dizer... Tento escrevê-las sem o C, mas faz-me impressão. Ainda. E já foi há uns bons anos que isto mudou. Portanto, faz-me bastante impressão. Aliás, já vai fazer 10 anos para o ano que vem. Portanto, tenho que começar a adaptar-me à mudança. E eu adaptar. Ainda tem o P? Sim. Bom, sim. Está bem, porque essa de certeza que leio o P. Sim. Mas assim adaptas-te esta... melhor. Sim, mas essa tenho o P. E... Mesmo tenho no Brasil. Eles no Brasil não dizem adaptar. Eles no Brasil dizem adaptar. Ou seja, eles mesmo no Brasil mantêm o P. Não, agora pelo acordo até já nem sei o que é que caiu, o que é que deixou de cair. Não, mas também sabes quando é que é a culpa disso? A culpa disso é, acima de tudo, da criançada maluca que se põe a criar mitos na internet. por exemplo, dizer que Cágado perdeu o acento no A e agora já não se sabe. E depois há pessoas que acreditam piamente nisso. Ai, ai, cagado. E depois, por exemplo, há uma palavra que mantém, também mantém, há duas palavras que mantêm o C também, que é a palavra facto e as derivadas, e a palavra pacto. Porque de facto se utiliza o C. Mas em brasileiro eles não têm, pois não? Em brasileiro tem. Facto. Ah, em tem, facto então. Não. Pois, não, o pacto, em facto sim. Não tem. Facto, mas facto tem. Eu fico o pato. Então, em facto, sem C fica fato de vestir, mas eles têm sem C. Pois, eles têm sem C. Sim, pronto, aí sim. Aí sim. Mas pacto não. Até porque eles lá não utilizam pacto. Fazer eles lá utilizam negócio. Não, mas concordo com o acordo. Concordo com o acordo plenamente, mas realmente é difícil de assimilar, porque foi uma vida inteira a levar na cabeça por não meter um C aqui, não meter um P ali. Ai, podes querer. Portanto, os professores que me deram na cabeça na altura, agora gostava de eu-lhes dar na cabeça a eles. Não conseguiam me livrar dessa mania, porque sim, eu levava muito na cabeça. Muito. Porque lá está, eu quando era nova não queria usar esses C's mudos ou P's mudos, porque lá está, é como tu dizes, Carlos, eu não, a minha imagem fonética das palavras quando era pequenina não era igual ao que eu estava a ler, não fazia sentido. Mas eu levava tanto na cabeça por não o fazer, agora mudou, agora levo na cabeça por fazer. Opa, vocês, eu tenho para vos dizer, não tem nada a ver com peso e com... Mas se há a palavra que eu gosto, que eu gosto de ouvir as pessoas dizer, não sei porquê, há aquelas palavras que nós gostamos de ouvir, e é uma palavra bonita de se ouvir, é pequenina. Esternocleidomastoideu. Não, essa é muito comprida e eu não sei dizer. Mas a palavra pequenina é uma palavra fofinha. Não sei. Essa é a minha... Não, a minha alcunha é baixinha. Não sei, eu gosto... E que por acaso não é assim tão pequenina. Não, a palavra pequenina até é bastante grande. Mas isso é como o tudo junto e o separado. Exatamente. Tudo junto é separado e separado é tudo junto. Exatamente. Ah, vocês estão-me a dar cabo da cabeça aqui. Vocês estão-me a dar cabo da cabeça. Mas e agora uma coisa que não tem nada a ver com nada. O meu nome, nenhum dos meus nomes é pequeno. Pois não. Exatamente. Eu demoro quase um minuto a escrever o meu nome nos testes. Mas mais engraçado que isso é a nossa colega Adriana Pequeno, uhum. Que tem no apelido pequeno e que é maior do que todos nós. Atenção, não há ninguém apelido. Que seja... Diz? Isto para a gente jovem, apelido, que já não se usa muito dizer apelido, que ele quer pronome. Dizer o último nome, o pronome. E o sobrenome, surname, ok? Em inglês é surname. Eu tenho desculpa para esta. Só para esta, então. Não, repara, o pronome então, mas diz é sobrenome. Não é? Ah, agora estou confusa. Não, é sobrenome. Não, aliás, é sobrenome. É muito discutível. Repara, é muito discutível. Eu vou cantar com confusão, sou eu. Não, repara, eu vou-te explicar por que motivo é que se utiliza... Os mais novos utilizarão sobrenome. Os mais antigos utilizariam pronome. Eu explico o porquê. Porque antigamente em Portugal, e como ainda hoje é em outros países, o nome de família vem em primeiro. Então nós temos o nom e o prénom. Ora, tendo em conta que a nossa principal influência cultural era a França, ou a francófona, e foi assim durante muito tempo, então, nós tínhamos o nome e o prénome, ou pronome. Entretanto, as coisas em Portugal começaram a mudar, as pessoas hoje em dia... O nome que colocam é o nome de família, então esse começou a ser o nome, efetivamente, e o sobrenome, ou seja, como é que eu posso dizer isto? O pronome passou a ser sobrenome, passou para um segundo grau, perdeu importância, faça um nome. E daí a mudança, eu nem sei bem como é que se diz agora, eu por via das dúvidas digo apelido, porque assim não há dúvidas, ou nome de família, pronto. Mas a Adriana tem, no apelido, ou no nome, ou sobrenome, ou o que seja, pequeno, uhum, e não há ninguém, não, não é tão alta como ela. Pois, ela é pequena e faz quase duas de mim. É 1,90m e tal, não é? É, é 1,92m. Já viste isto? O meu humilde 1,56m. Mas o mais engraçado, Daniela, disto... Até nessa só estamos um bocadinho diferentes. Eu tenho 1,57m. Mas é que reparem, agora reparem vocês, que nós tivemos na direção a mais alta e a mais baixa da Antena Web. E eram as duas Adrianas, uma com 1,92m, outra com 1,10m. Portanto, estão a ver a disparidade. E pronto, a disparidade. Sim. E básica. Diz? De facto. Sim, de facto. Eu acho é que é tempo de mute, porque os ouvintes já nos estão a ouvir às duas horas seguidas. Sim. Pois, é tempo de nos mutar a todos. Antes de ir embora, só uma questão muito, muito rápida. Mas há uma coisa que eu tenho pena, que o Brasil tenha abdicado do novo acordo, e que em Portugal fazia muita falta, que era uma acentuação no U, nas palavras em que se dizem frequência, consequência, ou frequência, os dois consequência. Pontos. Os dois, sim, pontos. O umlaut, o trema, sim. Eles perderam isso. E os portugueses... Ai, eu não quero descrever como os brasileiros. Porque eu sou português, não sou brasileiro. E, no entanto, os brasileiros abdicaram de uma coisa que era fundamental porque indicava a fonética da coisa. Então, por isso é que nós hoje temos pessoas a dizer equitativo e outras equitativo. Ou os aquíferos. E vem... Não, não, é os aquíferos. Pronto. Mas frequência ficaria na mesma, mesmo sem o acento. Porque é socialmente aceito. Mas há muitas palavras... Então, como é que se podia dizer, como é que se podia ler se lesse bem, não, para. Então? Seria não, não, o que eu quero dizer é que... Frequência. Exatamente, frequência, consequência. Porque, supostamente, o U não se lê. Supostamente o U do que acompanha o Q é mudo. Sim. Pronto. Exatamente. Quer dizer, é mudo mais ou menos, porque quando... Não, não, não. É mudo com E com I. Pois, exato. Tudo o que é com A, lê-se, e com O também. Pois é. Que, com O são raras. Sim, por exemplo, quinta-feira. Uhum. O queques. Mas... Queques é... Por exemplo. Queques é bom. Há muita... E há palavras que são... Cá está. Tu há palavras... Não foges do norte. O quê? Não, isto é só eu a gozar. Não vale a pena. Ok. Cueques, pá. Cueques. Ah, cueques. Ai, mas isso até nem é preciso ter o U. Eles colocam lá. Eu conheço pessoas que dizem guato. Guato. Pois, o Porto também não tem nenhum Porto, é o Porto. Pronto, portanto. Ai, meu Deus. Até porque boa. Não decidiram. Ei, porque assim, também. Estão a pensar, o O lê-se como O ou como U? Porto ou Porto? Então olha, é os dois, é Porto. Não, é Porto. É O. Oh, Daniela, eu sei, não é? Pronto, pronto, o. Mas por exemplo, não é Porto. Daniela, eu sei. Eu estou a dar uma história de como isto se começou. Sim, sim. Graças. Se tu reparares, aqui as pessoas dizem oh boa, colocam um U entre o O e o A. Uhum. Pronto, portanto, aqui no Porto colocam-se muitos U's. Ai. Olha, minha gente, vamos aí embora que já se faz tarde. E sim, os ouvintes já estão fartos. Aliás, já nem há ouvintes. Isto aqui só estamos a falar para os desertos do Sara. Estamos a matar saudades uns dos outros. Então vá. Ouvintes, vamos voltar na próxima semana. Deixo tempo para que a Liliana se despeça e a Daniela também. Força. A Daniela vai primeiro agora. Nananana. Ok, então. Obrigado para quem ainda está cá. Suas andorinhas que ainda estão cá. Obrigado, ouvintes, por estarem connosco. Como sempre, é um prazer. Peço eu e claro, os meus colegas também, desculpa de não haver aqui, não ter havido aqui música nenhuma, mas realmente foi um tópico atrás do outro, que isto se tivesse sido interrompido, a gente voltava e não tínhamos nada para falar. Portanto, realmente foi uma daquelas sessões que nos apeteceu falar e foi para a frente. Mas isso é o que é o Praça Pública, qualquer das maneiras, fazemos aqui o que bem queremos e entendemos, não importa, e entretanto, sim. Obrigado por estarem connosco, um bom fim de semana para quem não está a trabalhar, eu estou. Uma boa semana para todos. Até ao próximo sábado. Beijinhos e abraços. E vejo-nos nos próximos. Muitos palhaços. Sábados. Não, sempre palhaços. Sem palhaços. Sem palhaços. Então... Então, espera aí, eu primeiro tenho que me despedir. Depois só sabe, mas é que posso ir embora. Pronto. Vai, Daniela, despede. Caros ouvintes, espero que tenham gostado de mais um programa na nossa companhia. É sempre um gosto estar aqui convosco, ouvintes, claro. Não, claro. Convosco. E com a Liliana. Liliana. Isto hoje está difícil. É que isto hoje está bom demais. E convosco, Liliana também. Não, mas... O resto, um ótimo fim de semana. Também para as pessoas que trabalham, porque doido nas escrituras. Eu também estava a pensar nisso. Só para as pessoas que não trabalham. Que as pessoas que trabalham não têm direito. Ai, socorro. Olha, eu não sei vocês, mas eu não estou a ter um fim de semana muito bom a trabalhar, caraças. Para mim não é fim de semana. Não, fim de semana é assim. Olha lá, um fim de semana mau. Era tu, tipo, teres problemas, estás a trabalhar, estás vivo, estás bem, podes ter um bom fim de semana na mesma, que também merecem. Também merecem um bom fim de semana, está bem? Pronto. Exatamente. Portanto, aliás, um bom fim de semana acima para todos. De tudo essas. Porque essas é que estão a passar pelo pior. Pois. Então, quero mais carinhos. Óbvio, desculpa, eu não me apercebi que só desejei um a quem não está a trabalhar, sem ofensas, porque eu estou a trabalhar e eu quero ter um bom fim de semana. Nós estamos a perceber que estás aí a desvair em riso. Ai, meu Deus. E pronto. E já não sei o que é que estava a dizer, também já não interessa. E até para a semana. Beijinhos para todos. Pronto. Até para a semana. Um forte abraço. Para todos, sem exceção. Desculpem, sem exceção. Até para a semana.